lavei meu rosto nas águas sagradas da pia. Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia. Deus abençoe nós e a nossa correria. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, meu beijo nas crianças, coisei com a mulher. Tudo isso foi de graça, irmão. As coisas boas são de graça, irmão. A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não. Eu só preciso de dinheiro pra comprar o mel, o leite das crianças, o mote da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Só preciso de dinheiro pra comprar o mel, o leite das crianças, o mote da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Vai, vai, vai. Alô, Christian Bell. Alô, Frank Reis. Tamo junto, viu? Vai, só fé, papai. Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia. Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia. Deus abençoe nós da nossa correria. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, deu beijo nas crianças, coisei com a mulher. Tudo isso foi de graça, irmão. As coisas boas são de graça, irmão. A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não. Eu só preciso de um dinheiro pra comprar o mel, o leite das crianças e o mote da mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Só preciso de um dinheiro pra comprar o mel, o leite das crianças. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Só preciso de um dinheiro pra comprar o mel, o leite das crianças, o mote da mulher. E o resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Oh! E aí, o teuzinho bate continência pro meu filho. Só fé, só fé, só fé. Essa empresa que é estourada em todo o Brasil, véi. Fotos e lembranças espalhadas pelo chão. Vai. Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão. Imaginando se você pensou em mim quando me deixou aqui. Mais 15 da manhã, tomando meu uísque, pensando em ti. Esperando amanhecer, na esperança de te ver comigo aqui. Comigo aqui, foi o que eu sempre quis. Vem me fazer, vem me fazer feliz. Oi, oi. Aumenta o volume, papai. Vai. Fotos e lembranças espalhadas pelo chão. Vai, vai. Aqui no meu quarto, sozinho com a solidão. Imaginando se você pensou em mim quando me deixou aqui. Da manhã, tomando meu uísque. Esperando amanhecer, na esperança de te ter comigo aqui. Comigo aqui, foi o que eu sempre quis. Vem me fazer, vem me fazer. 1h15 da manhã, tomando meu uísque, pensando em ti. Esperando amanhecer, na esperança de te ver

Oi, boladão, pesadão, não conto com a sorte. Minha água que travou no Robocop. O tráfico tá virando esporte. Fumou, foi mó complexão. Mas o que falta é educação. O dia que o fuzil e a pistola valem mais que um livro, aí tem algo errado. Eles dão arma pra nós, depois pergunta por que somos bandido. Terror do estado. Vamos expressar, talvez o meu tempo acabe. O mundo não cabe, os tropeços vem enfrentando batalhas. Tudo na vida são fases, por isso ódio nas frases. Fica pra uma criança, porque sou herói, vive dentro das grades. É que eu não era ruim, mas o mundo me fez assim. Conta essa nota no fecho, remédio, botar é desprezo. Julga, mas não vem o mundo que eu vejo. Hoje ninguém me coloca medo. Aprenda o segredo da vida, o dinheiro e poder que impõe respeito. Entre qualidade e defeito, prefiro o sorriso sincero. Aceito ser alvo da mídia, no fundo eu sei que tudo é ego. Nem diz que é fã, quer me dar, não sabe diferenciar o teuzinho do Oruan. Até essa mesma pessoa diz que é fã, quer me dar, não sabe diferenciar o teuzinho do Oruan. Até essa mesma pessoa, quando um tá com raiva demais, outro tem que chegar com mais calma. É que o brega sugou minha alma, carrego mágoas que nunca me cegam. Quem diz que é fã, quer me dar, não sabe diferenciar o teuzinho do Oruan. Até essa mesma pessoa diz que é fã, quer me dar, não sabe diferenciar o teuzinho do Oruan. Até essa mesma pessoa. Para de mentir olhando na minha cara. Deixa de ser boba que eu já sei de tudo. Faz o tempo que cê anda cabisbaixa pela casa. As paredes me contaram que cê escondeu. Tô tentando esconder que culpado foi eu. E pra levantar teu ego eu costumo mentir. Será que tô sendo bobo ao te assumir? Que a verdade escorreram pra bem longe. E nós dois de amigos viramos inimigos. Inevitavelmente não teve um para sempre. Para de mentir olhando na minha cara. Deixa de ser boba que eu já sei de tudo. Faz o tempo que cê anda cabisbaixa pela casa. As paredes me contaram que cê escondeu. Tô tentando esconder que o culpado foi eu. E pra levantar teu ego eu costumo mentir. Será que tô sendo bobo ao te assumir? Que as verdades correram pra bem longe de mim.